Boa noite. Essa palestra de hoje vai ser uma palestra curta e vai servir mais para uma reflexão. Eu espero que vocês acolham e absorvam com carinho. Tudo bem? Então, muito tem se falado na cura, né? Temos visto em vários médios a espiritualidade vir através de vários médios falar da importância de nos curarmos, das suas curas, né, internas que estão passando. Porque quando você se cura, você cura o outro. Você emana uma energia e cura tudo e todos à sua volta. E a partir do momento que você cura outros, essas pessoas também emanam a mesma energia de cura. E aí vai se propagando e cura pessoas, animais, plantas, cura o planeta. Né? E nós somos abençoados por Deus, porque Ele envia os seus espíritos iluminados para nos auxiliar nessa nossa evolução espiritual, nessa nossa jornada. E muitas vezes nós não compreendemos isso, nos revoltamos, dizemos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que está tudo perdido. Mas não é assim como a gente imagina. Deus nunca nos abandonou nem abandonará. Ele está em nós. Nós é que nos distanciamos da fonte. Nós estamos muito envolvidos no mundo e perdemos a capacidade de perceber e sentir Deus. Então, o momento é de nós entrarmos dentro do nosso eu e sentirmos Deus novamente. E procurar fazer a diferença, procurar fazer a cura interna, porque não é Deus e nem um ser, um mentor iluminado que virá e pegar nenhum de nós no colo e falar: fica tranquilo, não precisa fazer nada, deixa tudo comigo. Pode ficar na sua ociosidade. Não, não vai ser assim. É preciso que haja um movimento, é preciso que haja uma vontade de mudança, de querer mudar, de sentir aqui dentro que quer mudar, que necessita, eu decido mudar. E, com isso, fazer toda uma movimentação para que essa mudança e essa cura aconteça. Porque somos nós, nós que temos que dar o primeiro passo. Nós somos auxiliados? Somos. Tantos seres de outros orbes estão aqui, nos auxiliando, nos ajudando na nossa evolução espiritual. Deixaram suas casas para estarem aqui. E o que é que nós fazemos? Só reclamamos. Reclamamos e não reconhecemos o momento que nós estamos vivendo. E como Deus é benevolente. E como esses seres nos amam. Eles nos amam tanto que eles estão aqui, distante das suas casas, dos seus planetas. Eles estão aqui, nos auxiliando. E hoje Deus faz uma pergunta para todos vocês. Queres ser curado? Queres ser curada? Então, façam a sua parte. Façam que isso aconteça. Não fiquem esperando um milagre. Não fique esperando um ser iluminado ou Deus que vá te pegar no colo e fazer tudo por vocês. Não, não vão. Isso não vai acontecer. Tem que partir de cada um de nós. Vou colocar aqui que não são todos que não querem a cura, mas a maioria da população, a maioria planetária não quer mudança, não querem fazer nada, querem continuar do mesmo que está, porque se acomodaram. Falo novamente que não são todos, mas a maioria sim. Por quê? Porque mudar dá trabalho, porque mudar dói, muitas vezes dói, né? Porque a gente tem que ir ao contrário daquilo que a gente quer, que a gente acha que é correto, que a gente acha que é certo. Então, essa é uma pequena introdução que eu achei necessário trazer dessa forma. E agora, eu vou pegar minha colinha, eu vou ler para vocês uma parte, que está uma passagem da Bíblia, que está em João, capítulo 5, que tem tudo a ver com isso, né? Com a cura. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Antes de falar sobre esse texto, vou fazer algumas perguntas e peço que todos respondam mentalmente para vocês mesmos. Existe alguma área da sua vida que você sente que precisa ser curada? Você culpa alguém por não ter conseguido realizar algum sonho? Jesus quer te curar. Você deseja ser curada? O que fará para alcançar a cura? Essas perguntas são para que vocês façam uma pequena análise. Se não conseguirem responder aqui de imediato, podem reproduzi-las em suas casas e fazer análise, né? A cura interior é uma das grandes necessidades dos nossos dias. E neste dia, Jesus viu isso. Este homem, antes de receber a cura da paralisia, ele precisava receber a cura do coração, na sua alma. Ele estava ali esperando por um milagre há 38 anos, esperando pela misericórdia. E um dia, Jesus chegou e perguntou para ele: queres ser curado? Há 38 anos, almejando por isso, era de se pensar que a resposta deveria ser imediata: eu quero. Mas ele colocou obstáculos, dificuldades. E Jesus conhecia o coração daquele homem. E essas dificuldades, podemos observar que quando Jesus pergunta: queres ser curado? Ele diz: não tenho ninguém para me colocar no tanque. Sabe o que ele estava fazendo? Colocando a culpa nos outros. Se alguém estivesse aqui, talvez eu conseguisse chegar ali quando o anjo descesse e movimentasse as águas. Se os meus amigos ficassem do meu lado, talvez eu conseguisse. Não é assim que, às vezes, na nossa vida, Temos um problema, uma dificuldade, precisamos de uma cura e colocamos a culpa no outro, da enfermidade que sofremos. O outro é o culpado. Se aquele amigo me estendesse a mão, se um parente abrisse uma porta, talvez eu conseguisse. E nós vamos vivendo uma vida difícil, sempre colocando a culpa no outro. E nunca olhamos e vemos que a culpa talvez possa ser nossa. Estamos sempre nos vitimizando. Ele também poderia estar apegado àquela enfermidade, àquela doença, e poderia dizer, ah, talvez eu não queira ser curado. Você, talvez, esteja assim também. Tem uma doença, um problema, uma dor dentro da sua alma, mas essa dor, essa dificuldade que você sofre, você joga a culpa no outro. E sempre que alguém chega perto e pergunta como você está, você diz que vive uma vida difícil, triste, infeliz, você irá dizer, eu não consigo. Esperando sempre que o outro faça por você o que cabe somente a você fazer. E Jesus fez a pergunta mais certa. Queres ser curado? Você quer a cura? Se você quer, tem que desejar essa cura. É uma luta interior. Eu quero ser curado. Eu decido ser curado. Que essa possa ser a sua decisão neste dia. Naquele dia, Jesus teve misericórdia daquele homem e o curou. No dia de hoje, Jesus faz a mesma pergunta. Quer ser curado? Permita-se ser curado. Diga para Jesus o que você precisa. Qual é a sua cura que precisa? Diferente daqueles dias, hoje ele te auxilia a ser seu próprio milagre. Movimente-se. Faça acontecer. Essa é a mensagem que deixo para todos vocês. E, para encerrar, peço que todos fechem seus olhos e pensem em Jesus, que iremos orar. Senhor Jesus, nós oramos agora, nós chamamos por Ti. Quantas pessoas em casa, Senhor, enfermas, com a alma doente. Mas a Tua mensagem foi passada. E essa mensagem tem o poder de curar. E nós cremos em Ti, Senhor. Cura essa alma, Jesus. Cura esse coração aflito que necessita e está dizendo, eu quero a cura. Peço também, Jesus, por todos os irmãos aqui presentes. Eu sei que, neste momento, a cura está acontecendo. Amém. Essa pequena palestra foi baseada no estudo do livro A Cura pela Palavra, de Marcelo Aguiar. Gratidão.